duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, e verso de número 10 e verso 12. Bom dia, meus amados irmãos. Esta terça-feira, nós estamos já aqui juntos para mais uma programação e nós vivemos aquele clima de festa, de celebração. É verdade que em todo o Brasil, nós estamos ainda vivendo, e nós aqui em Erechim, é o ano do centenário. Então, todas as programações que ainda estaremos realizando, elas terão sempre o cunho festivo de celebração. Tudo aquilo que estamos fazendo, os adesivos dos carros, os trabalhos da igreja, a obra missionária, toda ela vai ser até o final do ano, vivendo esse clima de 100 anos de trabalho e de bênção na casa do Senhor. O departamento feminino abraçou na vigília uma causa muito importante. Eles estão aí fazendo uma campanha para angariar recursos, adquiriram os informativos da igreja e hoje mesmo já existe uma mobilização no culto da tarde para eles fazerem o trabalho de entrega. Eu creio que muitas famílias na nossa cidade, de apartamentos, de prédios, estarão recebendo o informativo na sua caixa de correio. Espero que você receba com carinho e que você possa conhecer mais um pouco da história da Assembleia de Deus. Também nos hospitais, nós estamos entregando Bíblias, adquirimos uma boa porção de Bíblias e está sendo levada para cada pessoa que está vivendo a sua luta, o seu problema, às vezes enfermidade. Nós estamos levando uma lembrança da Igreja Assembleia de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 16, 15 e 16. Nós ouvimos quase que diariamente, eu não tenho tempo, são expressões que se usam. Isso não quer dizer que temos menos de 24 horas ao dia, mas que o tempo limita o nosso agir, o nosso desenvolvimento. Enquanto você está lendo um livro, talvez ou estudando, ou até assistindo algum programa de televisão, andando no teu carro, você certamente perto de ti tem um relógio no teu pulso, ou na tua frente, ou na tua sala, marcando o horário, dando o seu tic-tac. A cada badalada dele, você tem um segundo a menos de vida aqui na Terra. Mais uma parte do tempo destinado a você se foi para sempre, irremediavelmente. Cedo ou tarde, o tempo acaba. O relógio da vida dá a última badalada, o seu coração, o último batimento. O pulmão executa o último respirar. Seu cérebro dá o último comando. Então não há nada a fazer. É tempo de morrer. Nem sempre este momento vem aos 90 anos, aos 80 anos, aos 100 anos, nós estamos constantemente vendo a morte pegando pessoas de 20 anos, 30, 40, 50, até menos. Como estará então você diante de Deus, aquele que aqui na terra semeou amor, Ele que enviou seu filho amado, como você estará para se apresentar diante dele? Se você procurou ter um tempo envolvido com coisas passageiras, com o efêmero da vida, e não teve um tempo para a vontade do Senhor, o Altíssimo te deu tempo para buscá-lo e viver para ele. Não deixe para depois. Não perca o tempo, meu amigo, meu irmão. Aproveite ele para você gastá-lo na casa do Senhor. Amanhã realmente pode ser muito tarde. Teu tempo pode ter acabado. Diz o Provérbios 27, não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Mais um texto de Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação, no deserto. Gente que me ouve, quantos estão hoje vivendo o seu luto, a sua aflição? E o maior prazer que um ser humano pode ter é saber que, olhando para alguém que está ali na frente, ainda que as lágrimas estejam caindo, mas de que essa pessoa está segura, porque se preparou para uma eternidade, para viver com Deus. Como a costa anseia pelas águas vivas, por tua presença minha alma suspira. Ó Deus, perguntam-me onde estás. Minhas lágrimas, Senhor, me servem de alimento, desfalecendo estou. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro em mim. Confia em Deus e espera nele por sua salvação. Ainda o louvarei por sua salvação. Ainda o louvarei. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós falamos sobre essa palavra e muitas vezes nós não queremos parar para fazer essa reflexão da vida. Passa tão rápido o tempo. Os anos são tão céleres. E nós vivemos no meio de uma geração que tem descuidado, Senhor, com a sua saúde, com a sua vida. E nós sabemos que os cemitérios estão superlotados de pessoas que tiveram sonhos, de crianças, de jovens, de mães, de pais, Senhor, e muitos estão indo para lá. Quem sabe nesta manhã nós estamos falando aqui para alguém que está com seu coração machucado, ferido. E eu creio na bondade e na misericórdia de Deus, no consolo dos céus, e que aqueles que ainda estão em condições de escolher, possam escolher a vida, escolher o viver com Deus, viver uma vida mais próxima da santidade, da santificação, do abandonar os prazeres mundanos e voltar-se inteiramente para Cristo e fazer um caminho novo. Senhor, eu sei que para Ti não existe oportunidade perdida, porque o Senhor é aquele que socorre, é aquele que atende, é aquele que pode fazer além do que nós pedimos e pensamos. Olha para os enfermos, olha para aquelas pessoas que estão sentindo dores, para aquelas pessoas desenganadas, essas pessoas que não dormem à noite, Senhor, esses que estão vivendo os seus momentos de deserto, de sofrimento. Eu peço por eles e peço que o Senhor tenha misericórdia, estenda as tuas mãos e socorra-os em teu nome, a minha oração. Agora e sempre. Amém e amém.